foi fácil passar tudo aquilo e sofrer uma morte de cruz. Eu vou te dizer, embaçado, lavar seu pecado e ver você aí usando capuz. Pra meter a fita, pra se levantar na firma, pra aumentar sua autoestima, sem olhar nos olhos do pai de família que cai na sua armadilha, que agora corre o risco de não mais ver a sua amada família. Eu sei, foi tipo assim que o diabo fez. Trutão usurpou, os olhos tapou e o Judão se entregou pelo cifrão. Então me fale se na realidade o mundo não age de forma covarde. Por isso me entenda, procure entender. O sacrifício na cruz foi por mim, foi por você. Então acorde, parceiro, largue a pedra, farinha, sai desse cativeiro. De qual é esse cara, BLJ? Você mais que ninguém sabe que aqui o corre tem que ser ligeiro. Eu sei, mas te confesso, parceiro, isso quando desse mundo eu era prisioneiro. Até que descobri que por mim Jesus se fez erro. Entregou sua própria vida pra salvar a minha. Me devolveu um futuro que eu não mais tinha. Meus sonhos que já faleciam, minha vida que já perecia. Seu amor me salvou, seu sacrifício me libertou. E se preciso fosse novamente por tudo, ele passaria. Sofreria toda dor, toda humilhação, só pra ter o seu amor, só pra ter o seu coração. Lágrimas de sangue, suplanta vendo. Calado sofre tudo, pra ter o teu amor. O véu já rasguei, da morte te livrei. E já te prometi, em breve voltarei. Lágrimas de sangue, suplanta vendo. Calado sofre tudo, pra ter o teu amor. O véu já rasguei, da morte te livrei. E já te prometi, em breve voltarei. O sacrifício lá na cruz foi por mim, por você. Amor de pai pra filha é tão simples de entender. Então por quê? Viver na vida louca, porta larga é um caminho que te leva pra foca, droga, álcool, cocaína, carreira de pó, uma latinha, felicidade momentânea. Passou a lombra, vida vazia. Será que é isso que cê quer pra sua vida? Mas não é esse o plano de Deus, cê tá ligado, firma. Olho pra cruz, os pregos, posso ver o sofrimento, a chicotada, coroa de espinho, a pá em pé, aplaudindo. Se soubesse que era filho de Deus, o Salvador mais consumado, porque sim, foi plano do Senhor pra hoje você ter liberdade pra chegar, ajoelhar aos pés do Pai, sentir que vale mais, agradecer por mais um dia. A vida passa no segundo, perdão que vem do céu te resgata deste mundo. Com lágrimas de sangue insuportável, calado sofre tudo pra ter o teu. O véu já rasguei, da morte te livrei. E já te prometi que em breve voltarei. Com lágrimas de sangue insuportável, calado sofre tudo pra ter o teu amor. O véu eu já rasguei, da morte te livrei. Já te prometi que em breve voltarei. Yeah, yeah. E aí, tipo, já parou pra pensar nos livramentos de morte e tantos outros que o Senhor já te deu? Ele já me deu uma pá. Já lembrou de agradecer ao Senhor por todos eles? O sacrifício que ele fez na cruz, as lágrimas de sangue derramadas ali naquela cruz, né? Foi simplesmente pra obter o seu amor. O seu amor.